Detonando pra aquela galera que lembra do Rubi, do poderoso, da nave do som, do Rubi Boy. A gente vai detonando as melhores. Onde é essa daqui? Isso é uma viagem, meu irmão. Tem um amor que passeia na noite, que dorme e desperta meus sonhos. É tão profundo que vai consumindo meu corpo. Tenho amor disfarçado de nuvens que inunda. Olha os prostitutos, todo mundo por aqui junto. Nosso amigo Michael, o John, o Joleno também, o Marcelo, o Rony e o Canibal. Tem em minha vida um amor que fará com que eu nunca entristeça e me faz viver. Prendo minha vida junto da tua alma e assim vou seguir-te. Sinto as batidas do teu coração. Te peço um beijo cheio de amor. Meu Deus, eu não sabia que um amor tão puro pudesse. Bora em Curaxi, como é que é? Meu coração, quero ouvir sua voz. Amor que não ama se perde. Sem ter você, não existe um sol nos parentes. As ministras estão viajando. Não vai de chorar, viu, filha? É do nosso tempo isso aí. Me esqueço de ti, me recordo. Eu não sei me perder. Tem em minha vida um amor que fará com que eu nunca entristeça. Que me faz viver. Prendo minha vida junto da tua alma e assim vou seguir-te. Batidão vai segurando que o bagulho endoidou aqui. Sinto as batidas do teu coração e te peço um beijo cheio de amor. É o nosso lendário! Esse é o Rubi. Rubi. É festa! É! Lendário Rubi! É lendário Rubi! Lendário Rubi! Em Quaraxi, festa pela primeira vez, nosso lendário Rubi na mansão! Fui para a Sion! Bora! Atenção! Um, dois, três! Assim, irmão, araci, viver, irmão, dom. Bora dar uma esquentadinha de Guaraci! E o nosso lendário é... Show! Nosso parceiro Neto Oliveira! Ainda com a gente, aquele abraço forte aqui do Tuba, Neto! Valeu! Vereador de Curuçá, tá com o Tubarão! De Tubarão! Nosso amigo Marquinho, ele, o seu amor, valeu, Marquinho! Bora, dona Ângela! Dona, meu DJ! Bora esquentar, meu irmão! Só que se garante no lendário, meu irmão! Thank you. melhores, são os melhores. Givaldo Gravações CDs. Só os melhores, Givaldo! Guaiando! E agora aquela coisa não vai poner buena aqui. Bora balançar, bora sacudir, Guaraci! Alô, DJ Tubarão! E aqui é party, move your body, everybody, mi gente mía, latino el mundo, en alegría, vamos juntos a la montaña de mi patria dominicana, en la acordeón, tocando fuerte, y esto es cierto, yo quiero verte chocando cuerpo, mojando la ropa, así se goza, moviendo la cosa maravillosa, con mucho swing, gelatín, calientita, como el sticky, que llana, que buena, baila usted a la vuelta, papi, otra vez, llegó el negro de la joya, fulano de esta gozadera total. Pouquinho na Via Show, nosso lendário Rubi, gente. Até 8 da noite a portaria tá liberada pra essa galera, hein? E a galera do Pai Sandu vai invadir a Via Show! Prostitutos da saudade, aquele abraço aqui do Tubarão, hein? Os safadões, os solteirões estão por aqui também! Pra galera da Dilma, o chefe de Guaraci, no 12 por aqui. Só quem tá feliz, solta o grito! Bora fazer assim, ó. Solta o midpack na mansão. Bora viajar que é lendário. Só quem tá falando som. Fazia uma cara que eu não tocava essa música do Steve B. Olha aí. Sorriso! E o charminho das mulheres solteiras. quem tá feliz, faz barulho aí! Toma esquentadinha! Toma esquentadinha nesse lendário, meu irmão! Solteiras aí! E o grito dos homens solteiros! Bora agitar! É lendário! É lendário, Rubi! Quem se lembra dessa aí, ó? Depressão, homem da ambulância tá na área, valeu Jonathan. Curtir o nosso lendário e a gente detona pra esse povão na moral por aqui. E aí? Senhoras e senhores, bem-vindos. Eu... Galera da refrigeração também com a gente, grande abraço, hein? Sim, eu sou aqui pra balada esquentar. Das mulheres solteiras! Bora dançar! Rubi! Rubi! Rubi! That's why we move in the club, and it's alright. That's why we move to the sound, and it's alright. I'm gonna see you dance. Olá, Vivi! Gente, já confirmado, véspera dos filhos de Guaraci, o nosso lendário aqui na mansão, claro! E você não vai perder, com certeza! Bora que eu sou o Rubi! É a Rubi que eu sou! Logo que o Tuba chegou, logo que cheguei, parei e vi você. Me desilusão no meu coração. Sou no charminho. Não me acostumei com a ideia de dividir você. Não é fácil, não. Que situação. Sou no pianinho. Com força, vai. Manda o corno embora. Eu sei que seu desejo seu, você também deseja o meu. Naquele agora. Daqui a pouquinho via show, Tubarão, Jairinho, DJ Boy, mestre DJ Gilmar. O tempo que nos resta nessa terra. Bate devagar, devagar. Lendário Rubi Saudade. Eu sei que seu desejo. Quando o homem vai tirar a virgindade da mulher e fala logo assim pra ela: deixa acontecer naturalmente. Eu não quero ver você chorar. Deixa que o amor encontre. Meu parceiro Marcelo Latte da Valor, Casa Rubida por aqui. Deixa, filha. Deixa, minha filha. Deixa acontecer. Como é que é? Você já disse que me quer pra toda a vida, eternidade. Quando está distante de mim, fica louca de saudade. E a razão do seu viver sou eu. Sou eu. Está tudo bem, eu acredito. Eu não tô duvidando disso. Só que eu tenho muito medo de me apaixonar. Já passou na minha vida e você tá me ajudando a superar. Eu não quero ser um mal na sua vida. Deixa, deixa acontecer naturalmente. Olha aqui eu. Eu não quero ver você chorar. Deixa que o amor encontre. Tem muita lenha pra rolar. É o nosso Rubi, nosso lendário. Bora viajar. Olha a minha outra metade. Nosso amigo Rune, novo integrante dos Prostitutas, aquele abraço do Tuba. E há tempos me acompanhou, mas o meu sentimento mudou. Pra vocês, totalmente diferente do nosso lendário. Fazendo onda diferente pra vocês em Guaraci. Bora dançar, meu irmão! Olha que não presta acostumar mal uma mulher. Jarinho, elas ficam cheias de manias. É ou não é, Doquinha? É assim, ó. Cheia de manias, toda dengosa. Menina bonita, sabe que é gostosa. Com esse seu jeito faz o que quer de mim. Domina o meu coração. Eu fico sem saber o que fazer. Quero te deixar, você não quer. Não quer. Então me ajude a segurar essa barra, quer gostar de você. Então me ajude a segurar essa barra, quer gostar de você. E essa barra? Essa barra quer gostar de você, então me ajude a segurar. Essa barra quer gostar de você. Só no pagodinho. E você no DJ Tubarão detonando. Daqui a pouquinho o Jairinho vai fazer uma onda lá no Bar do Peruca. É uma festa beneficente aqui em Guaraci, viu, gente? Daqui a pouquinho tem o Jairinho lá. Neste domingo. E depois do Bar do Peruca tem Via Show, o nosso lendário Rubi. E a galera vai lá fazer uma onda. E o meu parceiro Tuma detonando só no pagodinho pra galera em Guaraci. Bora, Tuma! Dale, Tubarão! Tuma, DJ Boy, Mestre Gilmar e Jairinho. Só no pagodinho. É o nosso lendário Rubi! Quem é que tá feliz aqui na mansão? Essa aqui eu vou detonar! É nossa cara essa aí! Quem cultiva a semente do amor, segue em frente e não se apavora. Se na vida encontrar de sabor, vai saber esperar a sua hora. Quem... Essa música é a pura verdade, meu irmão. Segue em frente, a gente quer trabalhador, a gente quer guerreiro. É com a da letra, pai dele. Às vezes a felicidade demora a chegar. Aí é que a gente não pode deixar de sonhar. Isso é verdade. Guerreiro não. Os prostitutos estão por aqui, valeu! Ninguém vai poder atrasar quem nasceu pra vencer. É dia de sol, mas o tempo pode fechar. A chuva só vem quando tem que molhar. Na vida é preciso aprender. Se colhe o bem que plantar. É Deus quem aponta a estrela. É que essa cabeça, meu irmão! Pega essa cabeça, mete o pé e vai na fé. Manda essa tristeza embora. Manda essa tristeza embora. Guaraci! Uma lenda nunca se apaga. Lendário Rubi Saudade. Chegou aquela hora, né, meu irmão? Aquela hora de você dançar agarradinho com o teu amor. É lendário, é Tubarão detonando. Assim! Eu quero uma dinamite carregada de amor, pra pôr nos corações de pedra que não querem se abrir. Rubi. Depois da explosão eu quero ver nascer uma flor e um grito de felicidade. Etuba! Eu quero ouvir. Pra você que dá valor! Quero plantar muitas flores pra fazer munições. E com botõezinhos de rosas carregar os canhões. quero plantar muitas flores pra fazer munições. E com botõezinhos de rosas carregar os canhões. Esse é o DJ Tubarão. Aqui conhece saudade. Esse eu assino embaixo. Dá-lhe Tubarão. Eita, em Guaraci, Bainé! Eu quero que os cientistas, com sua inteligência lendário, descubram a felicidade através de uma essência. Rubi, Rubi. E transforme a bomba atômica em carinho e calor. Daqui a pouquinho na Via Show até 8 da noite. A portaria tá escancarada, meu irmão. Pra quando explodir no ar, cobrir o mundo de amor. O que é que você quer, meu irmão? Quero plantar muitas flores pra fazer munições. E com botõezinhos de rosas carregar os canhões. Quero plantar muitas flores pra fazer munições. E com botõezinhos de rosas carregar os canhões. Veio feito nuvem numa ventania, cheia de paixão, tarde de verão. Será que chovia? Chovia. Ai! Entrou pelos meus olhos, sutil e tão fugaz, fera fugitiva numa tentativa de paz. Sop! Tu e o teu amor neste lendário. Relaxou meus nervos, sentimento alado. Senti minar na pele, transpirar de leve pecado. Revirei teus poros, relâmpago e viril, rajada de vento em beijos turbulentos. Dá-lhe Tubarão! Regar teus sonhos, regar teus sentimentos, orvalho de amor, flor de pensamento, yeah, yeah, nuvem passageira, inverno de paixão, amor de primavera. E o charinho de Djaboy? Que quer por ali? Navegar teus sonhos, regar teus sentimentos. Ai, ai, ai, e o tu é na saudade com o tubarão. Flor de pensamento, yeah, yeah, nuvem passageira, inverno de paixão, amor de primavera em chuva. Rubi. O sonho se transforma em coisa séria. Tá doido, mano? É desse jeito aqui nesse lendário. E além do meu corpo, meu coração. Uma aparelhagem que faz você dançar. Ficar louco por você, aumentando ainda mais a tentação. Tuba! É que eu já sei como eu sou, do jeito que eu vou ficar apaixonado. Mergulhar de cabeça na emoção, me entregando pra você, arriscando ainda mais o coração. Olha aqui eu! Eu não tenho medo de amar, mas tenho da solidão. Tão difícil pra explicar, problema sem solução. jeito tudo. Tudo é loucura, tudo é paixão. São coisas do coração. Rubi. Eu não tenho medo de amar. Vídeo boy, tudo certinho. Daqui a pouquinho na Via Show. Até 8 da noite. A cerveja é 3 por 10, né? E a portaria é liberada pra galera. E as carteirinhas são válidas até 8 e meia da noite. Tudo é loucura, tudo é paixão. São coisas do coração. Quando a gente se encontra, tanta coisa passa no meu pensamento. Tanta paz no seu sorriso, que é tudo que eu quero e mais preciso. E é desse jeito. Vejo nele a liberdade de um amor que vai ficando cada vez maior. Ai, DJ. E você sorrindo diz que a gente pode ainda fazer bem melhor. Olha, a gente tem CD do Rubi. A gravação de hoje, as três partes estão prontinhas, viu? A primeira parte com o Jarinho, a segunda parte com o Gilboy e a terceira parte com o Tubarão. Tá tudo prontinho aqui pra você. É só chegar juntinho aqui na nave. É só chegar com a gente e tá na mão. Desse jeito eu ainda acabo louco. Tanto espaço pra esse amor é muito pouco. Que eu nem sei se no meu peito cabe mais. Oh, que eu nem sei do que esse amor pode ser capaz. Rubi! É, Givaldo, não tem um apoio pra ti hoje mesmo. Você vem! E aí você vem e me dá um beijo. Desse jeito eu ainda acabo louco. Tanto espaço pra esse amor é muito pouco. Que eu nem sei se no meu peito cabe mais. Oh, que eu nem sei do que esse amor pode ser capaz. Oh, nem sei do que esse amor pode ser capaz. Cada passo seu, cada movimento. Isso aí é pro chiqueiro. A todo momento. Cada passo da mulher ele sabe. Em meu pensamento. Bora em Guaraci, como é que é? Quando a noite vem. Rubi. Quando sopra o vento. Meu amor, eu sei, só vai dar você em meu pensamento. E eu? Eu quero sim ter você pra mim. O que eu posso fazer pra conquistar você? A cada gesto seu, eu estou atento. Onde você for, eu te seguirei em meu pensamento. Nosso amigo Louro, Louro do Primo, chega de abraço do Tuba, pode crer. Não importa a distância percorrer, eu estarei nos seus passos, pode crer. Estou atento a cada gesto seu, mesmo sabendo que o seu olhar não é meu. Preciso desse amor pra ser feliz. Tá. A gente, claro, detonando aquela saudade na moral. Pra você que trouxe a madame e deu a forra, tá aí, é só abraçar, cara. Sa- sábado que vem, Feste, Saudade, Vigia, Pop, Saudade, Cineral e o nosso lendário Rubi. Eu quero sim ter você pra mim. O que eu posso fazer pra conquistar você? Rubi, Rubi. A cada gesto seu, eu estou atento. Onde você for, eu te seguirei em meu pensamento. Se você for até eu, levanta essa latinha e bora beber. Não esqueça da esteira do chapéu. Dá-lhe, tubarão! Pois as praias e o sol de Recife mas parecem coisas lá do céu. CD pra vender, viu, gente? A primeira, a segunda, a terceira parte. É só chegar juntinho. Dos livros de cordel. Pode vir o tubarão que eu vendo, eu mesmo. Pode chegar junto. E o artesanato do meu Recife. Mas parece coisa lá do céu. Será que tem? Como tem moça. Olha, o CD já tá aqui na minha mão, viu, gente? O CD do lendário já tá aqui na minha mão. Só chegar juntinho. Linda. Será que tem? Como tem moça. Ai. Como tem moça. Quando você for até Recife, não esqueça. Foi embora, nem disse adeus. Só deixou tristeza nesse peito meu. Quase despedaça meu coração. Quem me deu alento foi meu violão. Obrigado, Louro, pode crer. Olha, confirmada a presença dos prostitutos lá em Vigia com o Lendário. Valeu! Me acompanhou, compôs comigo essa canção de amor. Será que ela foi naquele bar que eu fui? Entrou nos bares todos que eu entrei e tomou os porres todos que eu tomei. Depressa, volta meu amor. Vem correndo ouvir esse teu cantor. Eita rei! Eu sei um dia ela vai voltar, me pedindo em prantos pra lhe perdoar. E a minha vontade, a minha vontade vai ser dizer sim, não. Tudo se perdoa, diz meu violão. As pedras aqui no lendário. Bora detonar pedra sob pedra nesse rubi. Não chore, não pense, eu estou aqui. Aqui. E daqui não saio sem você. hoje eu sei o que ontem passei, longe sem te ver. Só agora eu fui compreender que sem você, filha, que sem você sou planta sem raiz. Veja que a saudade superou toda a maldade. Vem comigo ser feliz. E pra começar, eu já terminei de pensar nos dias de tristeza e agonia dessa vida que passei. Saudade. Hoje eu sei o que ontem passei, longe sem te ver. Só agora eu fui compreender. Olha quem ainda tem CD aqui. Que sem você sou planta sem raiz. Veja que a saudade superou toda a maldade. Vem comigo ser feliz. Será que eu já terminei? E pra começar, eu já terminei de pensar nos dias de tristeza e agonia dessa vida que passei. Bora em Guaraxi! Isso é pra você que dá valor. Ai, olha aqui eu. Eu fiz de tudo para não te perder. Eu fiz de tudo para não me deixar. Olha a vitória. Mas a vitória foi de outro qualquer. Teu ideal foi me abandonar. Tão só, sem o teu carinho, a lembrar sozinho todo nosso amor. Tão só pela noite escura, cheio de amargura, a chorar. Rubi. Pai Dego, DJ, recepcionista, vendedor de CD, é crise. Valeu, Iguaraci! Véspera do Círio de volta aqui na mansão, hein? Meus dias felizes. O Círio de Iguaraci, claro. Foram ao fim. Perdi para sempre o amor que sonhei. Quisera fugir desta amarga lembrança. Quisera esquecer que um dia eu te amei. Tão só, sem o teu carinho, a lembrar sozinho. Vídeo Boi, Jairinho, mestre de um Tubarão. Tão só. Já já na Via Show, começando 5 da tarde. Com a transmissão ao vivo do Paixão do Náutico, hein? Cura, a chorar. Às vezes a gente fica com raiva da gente mesmo, né? A gente não quer mais essa mulher, mas o coração. Quantas vezes pedi pra você não me deixar? Eu quase que fiquei louco de amor para lhe dar. Você zombava de mim sem querer me escutar. Às vezes até me humilhava só pra ver toda a gente falar. E eu? Estou com raiva de mim e já sei o que vou fazer. Reta final! Não quero mais ver você, só lembrar. Fico com raiva de mim, fico com raiva de mim. Só lembrar, fico com raiva de mim, fico com raiva de mim. É nossa reta final, gente. Muitíssimo obrigado a cada um de vocês que vieram prestigiar aqui o lançamento do lendário Rubi. Nossa primeira vez aqui na mansão da Saudade de Guaraci. A cada um de vocês, muito obrigado. Um abraço forte aqui do Tuba. Reta final. Quantas vezes pedi pra você não me deixar? Eu quase que fiquei louco de amor para lhe dar. Você zombava de mim. Olha aí, Tuba. E a gente agradece nosso grande parceiro Galo Brumonte, também o grandalhão Paulinho, toda a organização do evento. Muito obrigado, é o lendário. E já confirmado, nossa volta aqui na mansão, no Ciro de Coraci, tem o lendário da mansão. Não quero mais ver você. Fim da festa. Será que ela aparece, Gil Boy? Mora em Guaraci! Onde está você que já me esqueceu? E eu não consigo tirar você do pensamento. Essa paixão tão antiga, a sua mão tão amiga. Olha, essa é a última. Valeu, valeu. Saio por aí pra lhe procurar. E pelos bailes da vida eu já não te vejo. Danço com gente estranha. A solidão me apanha. Os nossos seguranças, a galera do bar, a portaria, muito obrigado, viu? É a gente trabalhando junto pra levar aí a diversão pro povão. Quero que no fim da festa você apareça e chame pra dançar. E num longo abraço vamos esquecer. Vamos! Vamos dar um show pra todo mundo ver. Você vai dizer depois de um longo beijo, é você que eu desejo. É a nossa última! Não vou pra tocar com qualidade, mas antes nem tocar. E é o lendário Rubi Saudade, ponto final. Diga a sua mão tão amiga. Sem ter você nesta vida, eu já não aguento. Saio por aí. Obrigado, Louro! Obrigado, Galo! Obrigado, Guaraci! Já já na Via Show! Quero que no fim da festa você apareça e chame pra dançar. E num longo abraço vamos esquecer. todo mundo vê. Você vai dizer depois de um longo beijo, é você que eu desejo. Valeu, valeu, Guaraxi! Atenção, Rubi, há mais de meio século atravessando gerações e gerações. Tu sabes. Luiz!